Ultimamente, acorda a levar na cabeça e adormeço a levar nos cornos. Nem sei se existe alguém que mereça metade daquilo que nós fomos. E ainda somos o paraíso de onde floresceram todos os meus sonhos. Aqui também chove, pisamos o risco, virámos para onde? Ultimamente, acorda a levar na cabeça e adormeço a levar nos cornos. Nem sei se existe alguém que mereça metade daquilo que nós fomos. E ainda somos o paraíso de onde floresceram todos os meus sonhos. Aqui também chove, pisamos o risco, virámos para onde? Eu sei que tu não merecias isto e às vezes eu queria ser invisível para quando nós saímos à rua e elas nem reparam na minha rainha. Teu brilho tão puro, tão incomparável, guia-me no escuro sem precisar de outros truques, maquilhagem tão naturalmente tupo. Nunca deixes de ser low pro, por dar mais pro barato. Tu dá mostra na internet, eu prefiro as do anonimato. Vejo os saltos de saldos, queriam estar no teu lugar. Não compro amor em saldos, não tenho pouco para dar. Mas ultimamente, acorda a levar na cabeça e adormeço a levar nos cornos. Nem sei se existe alguém que mereça metade daquilo que nós fomos. E ainda somos o paraíso de onde floresceram todos os meus sonhos. Aqui também chove, pisamos o risco, virámos para onde? Tu ficas em vontade de sair à rua. Confusão no backstage quando o Jota atua. Tinha a minha verdade, tinhas a tua. Não juntar essas verdades é uma via dura. À vinda vínhamos calados numa viatura. Eu vi a vida dos casados, rotina satura. Que é que serve um copo d'água e uma assinatura? E qual preferes trazer para casa e deitar na fervura? Ultimamente, perdão, tem andado afastado da casa onde fomos morar. E eu sei, às vezes sem ver a saída temos de voltar a entrar. Porque ainda somos e seremos sempre apenas o que conseguirmos sonhar. Plantámos sementes, mas cresceram tantos caminhos para andar. E ambos amamos jardins, mas foda-se, eu não quero um dread a dar o beijinho de boa noite ao meu filho. Quero uma família, quero ser o velho que o meu avô é. E fazê-lo contigo, vivê-lo contigo. Isto era para ser só uma brincadeira sobre as cabeçadas que nós antes guardávamos na cabeceira. E amar era simples como um som que embala, mas ultimamente.